na manhã passo som contra o vento. Ouvindo e vendo, lá vai mais um ao relento. Se liga não, irmão, tô vindo inspirado, acompanhado de visões de um recinto lotado. Saí de casa com a blusa branca bem passada, agora volto com as manchas da noite agitada. Chutando ironias, beirando meio fio, a mente ainda decifrando que é só delírio. Me livro dos males que ocupam a minha cabeça. O filme não acaba até que o dia amanheça. City cinza gigante, alerta e operante, enquanto eu quero só meu quarto agora nesse instante. Fazer valer a vida, eu sou meu próprio guia. Na madruga sou mais um na rua até as 5 da manhã. Luzes dos postes se apagam, saí da noite na escuridão, pra revelar a nostalgia boa em mim, praticar essa sabedoria até as 5 da manhã. Silêncio das ruas que exalam mistérios, trama e direção. Cruzei com o casal discutindo embriagado, o guarda fez mais um otário ali todo errado. Fiquei só na espreita, observando tudo, propina, jogo sujo, um homem praticando abuso impuro. A mente traz o charme perigoso, você é só mais um alvo querendo entrar no bolo. Meu osso, a gritaria da orgia plena, me movo na sombra contra a covardia sem pena. Dilema, viver entre o risco e a diversão, ou ficar imaginando a noite e sua escuridão. Questão de sorte não te faz bem sucedido, é melhor ficar esperto, alerta, ligeiro, senão tu tá fudido. Fazer valer a vida, eu sou meu próprio guia. Na madruga sou mais um na rua até as 5 da manhã. Luzes dos postes se apagam, saí da noite na escuridão, pra revelar a nostalgia boa em mim, praticar essa sabedoria até as 5 da manhã. Silêncio das ruas que exalam mistérios, trama e diversão. Um telefonema, eu tô em Ipanema, vem rápido que a coisa é boa no esquema. A voz suave, cheia de promessa, querendo que eu vá correndo assim com essa pressa. Atravesso a rua, pego a vambolada, o trucador me olha e quase não entende nada. Copa pela orla, até o ponto exato, já tô meio atrasado, mas eu sei que vai ser rápido. Salto na esquina, vi ela chegando, se aproximou e disse eu tava só te esperando. Dois caras se aproximam, armaram uma pra mim, depinote pela farm e corri até sumir, porque eu vou fazer valer a vida, eu sou meu próprio guia. Na madruga sou mais uma rua até as 5 da manhã. Luzes dos postes se apagam, saí da noite na escuridão, pra revelar a nostalgia boa em mim, praticar essa sabedoria até as 5 da manhã. Silêncio das ruas que exalam mistérios, tramas e direção. De um dia.